A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Mais uma vez vamos glorificar os tempos modernos e solicitar a canonização da internet, pois mal sabem os guris de hoje, né, que são ávidos por informação rápida e também liberada, que ali nos nossos remotos tempos, além de vivermos cheios de interrogações e dúvidas, alguns assuntos também eram quase intransponíveis. E salvo algumas raras exceções, a gente ter diálogo elucidativo ali com os nossos pais não era algo muito frequente, convenhamos. E se o assunto fosse sexo, então? A gente poderia tirar os nossos pangaré da chuva, porque os nossos progenitores, eles tratavam esse tema como um tabu dos maiores, né, Val? Era. E era um sinal de desrespeito falar em sexo perto dos pais, assim. Obviamente que a gente não falava. Imagina se os nossos pais diriam alguma coisa pra gente. Agora, hoje em dia, os pais são muito mais abertos e conversadores ali do que os nossos, né? Mas ainda assim, um pré-adolescente, que não troca ideia assim com os pais e tal, ele pode recorrer à maravilhosa internet e ali ele tem sanado de imediato as suas dúvidas em qualquer campo e, obviamente, também no campo sexual. E ele ainda pode desvendar o libidinoso e estimulante universo dos pornotubes da vida. Tem o hamster, né? Tem o hamster também. Hamster. Agora, já pra nós, habitantes dos anos desconectados, a gente não tinha muita alternativa. Talvez a maior delas tenha sido aquela circulação clandestina de revistas de sacanagem, ou como chamávamos, revista de mulher pelada, né? Esse era o nome dado. Ou, Walter, ali nas suas cercanias, esse maravilhoso universo do sexo estático em papel acontecia também? Ou você só curtia a maré? Certa vez, eu tinha ali por volta, sei lá, acho que uns 6 anos, e eu achei uma revista dessas. Achou? Achei. Eu não entendia nada, cara, do que eu via ali. Né? Era meio nojento pra você. Não, eu não entendia, porque eu ficava ali imaginando, porque aquela dona sem roupa, com pelos em lugares imagináveis, né, estaria fazendo ali uma coisa, né, que na minha cabeça só servia pra fazer xixi dentro da boca. Cara, eu fiquei maluco. Aí depois, né, eu entrei na escola primária e, veja você, um lugar meio afastado ali e tal, perto da quadra, sempre tinha umas revistas dessas ali, jogadas no chão. Ficava lá, cara. Olha só que coisa inquietante e doentio. Na minha escola tinha um punhetódromo. E eu comecei a perceber que as páginas estavam sempre coladas. Sempre, tinha que... Eu não entendia por que era colada, porque eu não tá. Eu tinha obviamente 6 anos. Ah, você ainda tava nos 6 anos. É, eu não via... Você tá assim, que idiota que passou tenaz. Exatamente. Aqui. E eu sempre, quando via algum garotinho com tenaz no estojo, eu já desconfiava que era ele que andava... colou a página. Essas revistas que você teve acesso eram revistas desenhadas ou aquelas já no formato fotografadas? Geralmente, naquela época, eram revistas holandesas. Sim. Meu holandês... Não, mas tinha penthouse. Meu holandês era fluente naquela época, cara. Eu era quase um cidadão de Roterdã. Mas assim como todo o mercado editorial no planeta, o de revistas pornográficas também sucumbiu, obviamente, ao mundo digital. Mas enquanto imperou ali, naquele lado meio proibido das bancas de jornal, a gente não tinha muito acesso. Hoje em dia é mais escancarado, né? Você tá passando a hora pra banca, pá! Mas ninguém compra, né? Não tem ninguém comprando mais. Não precisa, tem de graça na internet. Talvez o maior nome brasileiro desse campo seja o Carlos Zéfiro, que é o pseudônimo do Alcides Aguiar Caminha, que era inclusive funcionário público. Os seus desenhos foram feitos entre as décadas de 50 e 70. Segundo ele, tinha mais putaria no trabalho dele de funcionário público do que no de ilustrador de sacanagem. Era onde se inspirava, talvez. E o que era chamado de catecismo, né? Todas aquelas revistinhas eram chamadas de catecismo. Catequizava nós. E ajudou muito guri a desvendar ali o maravilhoso mundo dos encontros das genitálias. Haviam também aquelas revistas, né, com formato fotonovela, essas que o Walter chegava a ver ali e tal. Sim, né? em holandês. Né? E tinha também aquelas que não continham o coito em si, que eram apenas as revistas de mulheres nuas. Pelo menos pra mim e pra minha gangue, né? Que tinha uma turma que andava ali na Rua Fidenza. E a gente tinha um lugar que a gente se reunia lá pra marcar jogo de bola, essas bobagens de moleque assim e tal. E ali também se acumulava um excesso de revistas. Mas ali, vocês guardavam ali? Ficavam guardadas lá. Só a gente tinha acesso a esse lugar. Mas em que lugar? Que lugar era esse? Era uma árvore, cara. E era um lugar... Pai, cara, isso. Eu não acredito. E o Carlos Zéfiro, né? E os seus clássicos ali é que faziam a alegria masturbatória daquela molecada. Mas você se masturbava em cima da árvore não, e passando não, alguém não. E leva... Ai, um passarinho cagou na minha cabeça. Um cagou tenaz na minha cabeça. Mas então, o que imperava eram esses clássicos e também surrados de bis, até porque eles eram velhos já, né? Eu sei que árvore é essa, era uma mangueira. E eu posso lembrar de alguns nomes de clássicos do Zéfiro, como Eu e a Coroa, A Perdida, A Fogosa. Tinha um que chamava, um bem propício para essa época de final de ano, que chamava Boas Entradas. Agora, eu nunca soube quem era exatamente que descolava ali essas revistas. Só sabia quem colava, né? Sempre tinha uma nova velha ali circulando nas nossas mãos. Outras boas do Carlos Zéfiro, tinha ali apenas nomes de mulheres, né? Norma, Dolores, Terezinha, Kátia. Verdade, essas eram intrigantes, cara. E era terrível, porque sempre quando tinha na banca uma revista do Carlos Zéfiro que tinha o nome da sua mãe... Era um constrangimento. Né, dona Terezinha? Mas as melhores, Alexandre, pra mim, era o cego. Putz, não lembro, cara. Não vi. E Tarzan, o rei das selvas que sentou o cipó na Jane. Olha, cara, essa eu acho que eu me lembro. Cara. O ouvinte Rodney Magalhães, o Magal, nos mandou um e-mail dizendo, abre aspas, relações entre pais e filhos mudam muito após alguns ocorridos. Vejam essa minha. Eu tinha uns 12 anos e uma vez, sozinho em casa, fui até o quarto dos meus pais e comecei a revirar umas gavetas a fim de achar alguns trocados para bater um fliperama. Nessa de revirar as coisas, encontrei algo muito mais valioso que míseras notas carimbadas de cruzado novo. Simplesmente me deparei com 5 revistas das mais picantes. Num misto de curiosidade e sensação de crime, fiquei ali a folhear e naturalmente me empolgar para um sexo solitário. E aquilo virou meu segredo. Sempre que estava só, ia até a gaveta proibida e lá estavam elas, o Kama Sutra registrado em fotos. Foi meu segredo até um dia não me conter e acabar contando para um amigo da escola. E ouça só, Alexandre. E aí ele me fez uma pergunta intrigante, que até hoje, aos 33 anos da vida, me incomoda muito. Ele me perguntou, mas será que seu pai vê essas revistas junto com a sua mãe? Até hoje, olho com muita desconfiança para minha coroa. Tenho vontade de perguntar, mas ainda falta coragem. O que acha? Pergunta ou não? Pergunta, pô. Pergunta, o Magal. Que situação, hein, Magal? É verdade, cara. Será que... E se fosse só da mãe dele, cara? Uma vez... Você achou? Um amigo meu me contou... Ele não devia ter contado isso pra mim. Olha só o que eu tô fazendo. Tô contando agora pra milhares de pessoas. Eu só não vou citar o nome. Tá bom. Ele contou que a mãe dele... Mãe dele separada, né? Divorciada. Tinha coleções de VHS e um caralho de plástico. Amigão. Eu não sei porque ele contou isso pra mim, cara. Mas aí eu comecei a pensar... Aí na casa da mãe dele. Tomar um chá com biscoito. O ouvinte Newton J. Fernandes mandou o seguinte e-mail. Fala, galera, vocês lembram como circulavam essas revistas pornográficas nas classes? Geralmente alguém colocava dentro de um caderno ou um livro ali muqueado. Verdade, né, cara? É igual o Biff fez no De Volta pro Futuro. E aquele monte de peito, xoxota e bunda fazia a alegria da molecada. O Vantuir era o responsável pelo tráfico de revistas. Ele trazia de casa e dizia que era do irmão. Isso dava popularidade ao Vantuir. Uma vez, um outro infeliz teve a ideia idiota de querer agradar a galera e também tentar ser um cara popular. Ele acabou por se dar mal. O cara simplesmente botou para circular dentro do caderno uma folhinha de borracharia com a Gretchen. A hora que chegou a minha mão, não me contive e comecei a gargalhar. O calendário estava cheio de graxa até na perseguida da rainha do bumbum. A professora desconfiou e veio até minha carteira e descobriu o motivo do meu acesso de riso. Deu um B.O. danado, mas depois apenas o Vantuíro passou a ser o responsável pelas revistas. O cara tinha manha. Lembrando a todos os ouvintes do Agente 86 para dar um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Mande também sugestões de episódios, mande suas histórias para falecom@agenteem86.com.br. Quem deu a sugestão deste foi o Juliano Cogutti. O Agente em 86 é atualizado toda segunda e quinta-feira, 2 episódios por semana. Para alegria dos cuecas saudosos aí de plantão, existem hoje uma infinidade de sites com as revistas do Carlos Zéfiro, todas digitalizadas. Deus salve o escândalo, né? O principal endereço, talvez, para você conseguir essas imagens maravilhosas do Carlos Zéfiro é o carloszéfiro.com, mais fácil impossível. Logo após a nossa reunião de pauta, eu já fui acessar. Ah, é? Eu não lembrava muito bem como era, eu refresquei minha memória. Eram uns traços estranhos, né? Ruins, cara? Né, cara? Ruins, bem ruins. Ele é uns... cultuadíssimo, né, tal. Não dá pra tirar o mérito dele, não. Eu acho que ele desenhava no banheiro, no trabalho dele, lá na repartição pública. Pegava inspiração. A contadora. A contadora. Tá com contínuo.